Salvador, eu tenho 3. Oi? 59, bom dia, ponto de espera da próxima. 3859, ali mantém pista 10. Ali mantém na 10, na 3859. Marca com Delta, frequência ali vai estacionar, solo aos 45. Gol 982 aos 45, direita, 121, decimal 9. Prossegue 500 pés direto destino, reforce livrando a CTR. 3859 tem decolagem autorizada, pista 10, 080, 15, não é? Decolagem da 10, 2859. Salvador, estará 6312, ponto de espera 10, está pronto para decolagem. 6312, ali mantém o chanel. E aí, mantém a pista 10, estará 6312. 359, aos 481, 19, decima 8. 198, 38, 59. Oi, eu ia até a Terra, está abandonando a área, vai com croa do Graes, autorizado. Informe solo controlado, Graes, o Yankee Serra, 080 graus, 112. Controlado do Graes, hein, Samará, Yankee Serra. Salvador, eu tô 3859, bom dia, passando 2510. 3859, bom dia, contato radar, voo 360, sai da água. Sai da água, 360, tá 3859. Qual a possibilidade de voar direto ao Arbor? Autorizado. Direto ao Arbor, obrigado. Yankee Serra, seguinte frequência livre. Salvador, bom dia, Oceano 6250, informação hotel. É 6250, bom dia, Oceano, identificação, voo direto Duna, desço para 3 mil pés, Senegal no 0. 3 mil pés, direto Duna, 6250, no 0, 1, 5. Line 239 is Cloquet Island, see a jumbo arrival, descend 4,000 feet, and H1015. Elefa, 3259. Papa Romeu, Romeu, Oscar, Bravo. Papa Romeu, Romeu, Oscar, Bravo. Coisa livre. Controle, Oceano 6312. Decolou 53, ou 52, decolou 52, chama em 19,8. Muito obrigado. Controle, Salvador, Oceano 6312, cruza 3.400 pés, perfil Puka. 3.12, contato radar, voo 350, sai da Puka. 6.3.12. Terra, Bravo Alfa, prossiga. Acione o código transponder 5433, vai para o nível 075. Autorizado, vou local que sobrevoa em Veracruz, 1 no meu pé, zona 7 direita, corredor Axé. acionando o transponder 01174, controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 9596 mais. Bordo Pátio 4, chama Torre 118, decimal 95, acionamento táxi de colagem, altímetro 1015, tamo voo, bom dia, November, Eck Mike. Livre o táxi para ingresso na ONU-SESC. Eu posso para ingresso na ONU-SESC, não vem aqui, Mike. Travalvo. Quanto possível, seu sinal de pouso. Quatro, três, zero, graus. Chanel 6319, está no 8, aeroporto de estacionamento. Autorizado, 6319, chame táxi. Encontrar para o táxi. Salvador approach, American 239, a request. Go ahead. Now we need a little left deviation for weather, requesting direct Tokyo, American 2300. That's clear. Roger, clear direct Tokyo, American 2300. Cortina 6312, chame Recife, 2685. 2685, cortina 6312. Aciona padrão 0123, controle 119, decimal 8, torre 118, 95, Quebec Serra. É a torre que levou o Beck Serra, confirme pessoas a bordo do Pátio 5. Tome a torre 11895 para sua metade de decolagem, altímetro no 0 no 5, bom voo, Quebec Serra. É Serra, prossiga. Chega. Espera aí, sempre Serra, Serra para enrimar, autorizado. 0142. Em coordenação com a torre com o norte, acionando Já informado 3.042, controle em caso necessário 119.8, a torre opere 118.95 em XRCA. Line 239, descend 2,000 feet, Canadian 1015, clear to final ILS approach. Roger 239, roger, descending to 2,000 feet, clear to ILS 10 approach. Bom voo. Sione, Shimtax. Sobrevoo TGL em Veracruz, Bravo Kilo Whisky. Meio pés da 17, curva direita, ingressando no corredor Axé após caixa pregos. Aciona padrão 0116, controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95, Bravo Kilo Whisky. Estabilizado? Estabilizou, 6250. Complete aproximação, chame a torre, salvador em 1, 8, 9, 5. 152 a bordo. Estamos com 5 horas e 20 até na Galeão. Vento 080 grau 099, chame fora do solo. Xené 6250, cheque trem livre pouso da 10, o vento 090 grau 099. Caso receba em notecast, o decolou no helicóptero aqui próximo à cabeceira 17 com proa norte, sem interferir com a sua aproximação. Pode descer de helicóptero, checado livre pouso na 0-6250. Bravo que Luiz Cassione, chame táxi. Tá fora do solo, já que é a terra. Novembro, Yankee Mike ali mantém. Yankee Serra Serra, decola no 03, chame na final para pouso da RMAR. Na final da RMAR, já que é a terra. Quer ver que se racham para ingresso no SESC? Quero que ver que se racham para o torre? Serra, tá na escuta da torre. Ok, já tá próximo aí do pouso? Ah, curtiço o final já, senhor. Ok, então o vento aqui em Salvador é 120.13, reporte controlado na RMA. Controlado na RMA, reportará Yankee Serra. Novembro Yankee Mike, 120 graus com 12 nós, atento à esteira do Airbus, que pousou lá o zero livre de decolagem no 7. Novembro Yankee Mike. established. Say again for American 239. Did you establish? We're established, gears down for ILS 10. Did you approach on Altali 118, this is 0995. 0895, American 239. Direita 219, 6280. Quilo Quebec, se é autorizado, ingresso, informe aliado e pronto. Novo Salvador, bom dia, o Xanai 6250. 6250, táxi livre, Alfa Juliette, portão 02. Alfa Juliette, 02, 6250. American 239. November, Yankee Mike, decolado 06, chame o controle 119, decimal 8. Controle 19, decimal 8, November, Yankee Mike, grato. Bom dia. Salvador, bom dia, toma tela 9 Yankee Mike, decolado da 197, via corredor Axé, em atenção para o 1010, já se escuta. 9 Yankee Mike, suba aí, mantém o 1010 enquanto o 1010, Axé, enquanto eu vejo para o lado da barra. Vai manter condições visuais ao 1010, já vem para o lado da barra, reportar 9 Yankee Mike. Mantém a posição, aquilo que vai com você. O Xanai 6311 após o América na curta ali, mantém. Após o traço final ali, mantém, 6311. Finance, reporte para ingresso, 17. Doutor Salvador, bom dia. 5-5-4-4, informação índice. Bom dia, trip 5414, identificação, a chegada à mar, informe para o destino. Chegada à mar, informe para o destino. American 239er, the ground at 09er, vacate the runway and contact the ground control 121 decimal 9er. Alright, we're vacating the runway 121 decimal 9er, American 239er. Portão 02, está livre, 6250. 02, né? Salvador Ground, bom dia, American 239, clear the runway, request taxi gate 11. Bom dia, American 239, approved taxi by Alpha, after the taxi Juliet to stand 1111. Alpha Juliet to stand 11, American 239. Right. Iniciando a serenidade. O Quebec Sierra decolou aos 10. Chame o controle em 19.8. 19.8. Na frequência 20.3. Controle de Tapacego, Quilo Quebec Serra. Quilo Quebec Serra, suba e mantenha o número 10. Corredor Axé, informe através de farol agora. O número 10 Axé, reportará no farol. Desça para 2000 pés, altímetro em Salvador 1015, livre ILS X-Ray para 1-0, informe estabilizado no localizador. 2000 PSI 15, está autorizado em reporta, está 3896. M3 1-1, decolado aos 11, chame o controle em 19-8, bom dia. 19-8, obrigado, bom dia. 19. Charlie, não recebo sua última entrega. Controle Salvador, bom dia, chame M3 1-1. M3 1-1, bom dia. Contato, vai estar na decolagem. Hotel 360, após 2-3, direto em direção. Ok, subindo 360, após 2000, Leda, M3 1-1. Quebec Zero. Opa! Faça um cheque no seu modo de chave, não recebo sua altimetria. Autorizado, informe Livrando CTR. Qual altitude que mantém? Estou recebendo 600 pés. Tá bom. 1-0 no 5. Confere a altimetria? Gente. Vento uma centena com 1-3 horas. Livre, chame no retorno. Professor Livre, que está no retorno, grado 98 mais. Boa, 9983, gente, as condições de São Paulo, 360. Salvador, 131, você poderia ver a voa Brinde, está presente? Delta Eco, Bridge, após prossegue na Upa Zulu 16 até Belo Horizonte, prova até o Zulu, após direto Trive, após conforme. Decolada 10, curva à direita, após decolagem na subida da El, após Leda, após direto Bridge. Aciona 5473, controle 119, decimal 8. Decolada 10, direto direita, Canadá, Leda, Bridge, 198, controle, 5433, é o nosso Gafonda, Goma, 983. Então 5, chame pronto, Goma, 983. Goma, 983. Solo Salvador, Gol 1392 para São Paulo, convoio nível 400, sem informação Índia. Seria o Gol 1397? Eu tenho 360 autorizando, guarda em coordenação 400. 360, por favor. 36, o solicito 400, Gol 1397. 360. Gol 1397, São Paulo Congonhas, nível 3620, está autorizado. Aerovia Pensilono 0 até Bridge, Bravo Romeo India Delta Eco Bridge, após prossegue na Upper Zulu 16 até Belo Horizonte, Bravo Hotel Zulu, após direto Trive e após conforme rota. Decolada 10, com curva direita na subida da El, após Leda, após direto Bridge, aciona 5501, controle 119, decimal 8. Autorizado São Paulo com Congonhas, nível 360, via Pesulo 10, Brise, Pesulo 16, Belo Horizonte, Brise, hoje conforme. Calada 10, com curva direita, sai da El, Leda, Brise, 5501, não se responde, passa de 10, 19, 8. Correto, portão 4, chame pronto, Gol no 397. Vai informar para o Paulo. Beleza, STI para 1-0, tudo estabilizado no localizador. Vai descendo para 2000, Palminho e 15, vai aportar civilizado no X-Ray, dá 1-0, 5-4, não passa a fila. Azul 4207, a sua identificação, desse manter o nível de voo 040, chegada bom. Como é que chega? Aquilo que deve ser. Mais voo. Tá 3896 no solo 219, ao livrar na Eco, chame solo 219. Liva 219 após o 3896, informa no bus na conta final, minha amiga. Ok, grato pela informação. Salvador está 3896, boa noite. 96, taxa livre, Alfa e Juliette, portão 612. Alfa e Juliette, 612, 3896. Romeu Lima, Alfa Romeu chamou? Gente, Lima Alfa Romeu autorizado, Feira de Santana 045 disponível, direto. Decolada 17 com curva esquerda, subida corredor forte, aciona 5466, controle 119, decimal 8, a torre opere 118, decimal 95, Lima Alfa Romeo. gente vai manter restrição de 1000 pés no corredor forte, aguardando liberação do controle. E após o nível correto disponível, 045 Lima Alfa Romeo. Back acionamento, gol 193, 97, posição 04. O Lima Alfa Romeo, confirme estacionamento e pessoas a bordo. Torre 1, 18.95 para acionamento, táxi e decolagem. O Lima Alfa Romeo, altímetro 1095, tem um bom voo. 1397, portão 4, está livre, chame táxi. Chama condição táxi, voo 1397. A pista 5424. Trip 544, complete aproximação, chama Torre Salvador, 1895. 1185, pode. Salvador, bom dia, trip 5414, está estabilizado a 9 milhas da cabeceira da pista. Paulo, gol na 983, posição 5, para o pushback e acionamento. Estabilizado, igual 983, chame táxi. Isso, pushback também, pela 983. Beleza. Vamos, tráfego do Novembro, Yankee Mike, exercício de evoluindo. Sobre a vertical de Veracruz, fica atento ao tráfego. Atuando no meu pé, coordena agora em 1, 2, 3, 4, 5 até o retorno. Cliente do Bravo Filuísque, coordenará para o retorno do Rádio Arreteiro do Bravo Filuísque. Gol 1397, está com 68 a bordo. Tem 4 horas e 20 minutos de autonomia alternativa. Trade da Indy Alpha com temperatura 118.95, altímetro 1095, tem um bom voo no 397. Indy Alfa, Ponte Espera 18951 Gramas. Direita, via Indy Alfa, com esfera torre 118.95, altímetro 1015, tambor Rui, bom dia, 1983. Trip 5414, solos 2000, time solo 219. 219, 419. Torre Salvador, bom dia, 1137, com esfera capitão 010. Alinha e mantém, voo 397. Alinha e mantém, voo 397. Vista 04 do pátio 3. Alinha está o pátio 3, posição 04. Vamos chegar no outro lugar. 2.705, autorizado em avanço. Trip 5403, sua identificação, chegada bom, ponto agressivo. É o Jesus, já perdeu o contato com o presidente. Desça e mantém o 040 na chegada bom, trip 5403. 040, chegada bom, 5403. Alinha e mantém, 983. Salvador, bom dia, Xané 6140, registrando 250 para Maceió. Xané 6140, Maceió, 250, copia? Informação, Índia. Copia, tem a Índia, 6250, 6140. 97, decolou aos, decolado aos 29, chama o controle em 198, burro. 198, bom dia, gol 397. Pois Orago, direto Maceió. Decola da pista no zero, após decolagem de curva esquerda na subida Puca, transição Caju, aciona 5505, controle 119, decimal 8. Leda. Após 2000 pés, direita pro onde? Leda. Confirmo. Ok, 397, obrigado. A esquerda, Puca, Caju. 5505, transponto 198, 891-401, posição 2. Lima, São Romeu. Autorizado o ingresso em forma aliada e pronto. 4. 397, livre decolar, vento 100 graus com 13 nós. Corrigindo, Golo 983. Uma forma autorizada decolar 100 graus com 13 nós. LS, fachado, travado, seu 4207. E o 4207, complete a aproximação LS, chama a torre Salvador em 1895. Torre Salvador, 1-1-8. Pode confirmar a frequência da torre, por favor? 18.95. 1-1-8.95, seu 4207. Controle Gol 397, Obreza da presente pro de Motifa. Pro de? Motifa, ou então Vukis. Agora. Obrigado. Suba para 1000 pés, ingresse na perna contra o vento da 1-0 e aguarde para cruzar o campo. Ciente, Lima Alfa Romeo. Azul 4207, autorizado o pouso da 10, o vento 110 com 14. Eu pouso pistão 0, azul 4207. Golo 983, decolado aos 33, controle em 119, próximo a 8. 198, boa. Controle, Golo 983, tá cruzando agora 1700 pés, saída da EON. Turno 983, contato radar na decolagem, contém 360, após 2000 pés, gira a 360, confirme? Após cruzar 2000, foi direto Leda. Leda, após 2000, Golo 983. Rio Alfa Romeo, faça 360 pela direita. Iniciando 360 pela direita, ao meu. Golo 397, autorizado o Brut Bridge. Está presente Bridge, Golo 397. Obrigado. Lima Alfa Romeo da presente, tome prua da praia de buraquinho e aguarde transferência. Ciente, prua de buraquinho, Lima Alfa Romeo. Cifre nas frequências 13325, alterna 1251. 13325 ao 251, vamos 397. Obrigado, bom final de semana. Livre LS, desça 2000 pés, altímetro em Salvador, 1-0-5, vamos estabilizando o Loki. Descendo a 2000 pés, quadrado estabilizado Loki 5403. Queimando altímetro 1015. Lima Alfa Romeo, efetuando o setor de decolagem da 1-0, cruzamento. Afirmativo, está autorizado o cruzamento. Após efetuá-lo, contate o controle em 19-8. Até a volta. 19-8, muito grato, um bom dia. Salvador, muito bom dia, azul 4207, levando a Fox. Juliana, do 1407, vem Alfa, reporte antes da Juliette para ingresso. Alfa, reporte antes da Juliette, 1407. Autorizado a acender para o 035, feira de proa de feira, eu agradeço. Proideal, do presente? É, a proa ideal seria 345. Está livre, curva esquerda, direto, feira de Santana, subindo o 045. Ciente, é, proa de feira no 045, Lima Alfa Romeo. Alfa Romeo, te chamar de pouso? 07. 1307, copiado. Chame o centro Recife nas frequências 13325, alterna 251. 13325, 251, agora 93. Mano, fronteira 2520. Identifique, vê se mantém o 050 na chegada Mário. Condor 20. Estabilizado no lote. Trip 5403, complete a aproximação LS, estima do computador agora. Confirma a frequência da torre? 118 decimal 95. 895, boa. Estou em Salvador, muito boa tarde. Trip 5403, estabilizado o lote. 5403, ciente do tráfego, check trim, livre pouso 10, vento 110 graus, 132. Reportar abaixado, checado. Sem livre pouso. Livre pouso 10, 5403. Milhas à direita, ele vai passar deslocado duas milhas à direita por São Mário. 35403, despachado, checado na final da 10. Torre ciente. Salvador, Dona 260, cruzou o Uno, matou o 190 para o 190, da informação de guerra. Foram 260, assumi a identificação, disse manter um nível de voo 060, chegada à área. Desce para 060, via Mari, Dona 260. Na 140, chame táxi. Vai para o táxi, na 140. Solo, trip 5403, livre. Então, o pat 3 está livre, o trip 5403, posição 03 do pat 3. 3, posição 03. Ultimetro em Salvador, 10 no 5, com 220. Após de TAP, prossiga na chegada para 2000.